26 de dia 26 de novembro de 2008, a Fundação Congresso com os instrumentos. Cidade inteira veio ao pé de mim cantar.